Delta Foxtrot. Informo que está sujeito ao tráfego por dar significativa de tráfego no momento na aproximação da pista 10. Continua ou segue para o posto final? Vai continuar, tá ciente. Sônia Bravo, Vitor Oscar, passei meu pé sobre o litoral, no momento através de Camaçari. Mike para o controle, Mike é com novembro, disse, mantém agora a altitude de 2000, ao capitão localizador, autorizado LS. Aqui é com novembro, 2000 pés, autorizado LS. Aeronave que chamou em Camaçari, prossiga. Bravo, Vitor Oscar. Livre. Guardando pista livre, azul 4106. O ingresso na terminal Aracaju? Momento, por favor. 0 graus com 8 nós. Livre top no 7, agilizando Fox Fox. Vitor Fox Fox, condições de iniciar após a, o toque de iniciar a decolagem após a livrar o eixo de, da aproximação do 10? Afirmativo, Fox Fox. Chamado para terminal de Aracaju aos 34 da próxima e pouso aos 52. Gente. Pode voar, Dael? Autorizado rumo Dael, 3602. Paulo Salvador, muito boa tarde. Eu estou 3896 e Bruna Cisco, você já ingressou na Alfa. Estou 3896, a prossegue táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, 3896. E aguarde para prosseguir com o toque remetida. Tocou e remeteu as 4-3. Itapuã, mil pés, Fox Fox aguarda. Salvador, equipe 5490. Chama agora Recife na frequência 1-2-6-8-5-3-5-4, navegando. Recife 2-6-12-8-5, copiou. Dá mais. Clown 04, controle Salvador. Aqui é com novembro, chame agora a torre na frequência 118 decimal meio, completando o final LS. Mike é com novembro. Aqui é com novembro, chame a torre. 5 direita, sol 121 decimal 9. Ok, ao livrar a direita 21, Roger Azul 4106. 104, caso receba informações do controle, acione a identificação. Está no setor sudeste, próximo ao Faro Itapuã, próximo ao onde o senhor se encontra. Ciente, senhor, ciente do tráfego não visual, Fox Fox reporta que fará pouso completo próximo, senhor. Ciente, mantenha-se em Itapuã, com curva pela esquerda, sem interferir no eixo da aproximação da 10. Sem interferir com o eixo, está mantendo Itapuã, mil pés, Fox Fox. 3196, pouso autorizado, 910. 1950 graus, como é nós. O ajuste 1013, cabeceira deslocada. 1.200 metros. 1013, está livre o pouso, está 3196, ciente da cabeceira deslocada. Oi, Salvador, bom dia. Papatec, Maikeco, novembro. Duas vias externas, sua escolha. Pela aproximação da 1-0, Maikeco, novembro. Confirme o pouso na 1-0 ou 1-7? 1-0. Quando na aproximação, aguarde pista livre, número 2. Beleza, uma hora só pra ti aí, cara. Avião também a 3-1 no Brasília agora, no 26. Quando for alterna, 1-2-4, ao 3-1. O Fox Fox tá, tem visual com tráfego próximo ao setor de Itapuã. Aproximadamente deve estar mantendo a 1500 pés, com correção. Não visual com tráfego, o Vitor Fox Fox reporta, senhor, que tem condições de pouso na 35, caso necessite. Mantenha a princípio Itapuã, estou com uma aeronave na 2 aeronaves de sequenciamento na 1-0. Ok, o tráfego no helicóptero, confirme. Não visual com tráfego, senhor, Vitor Fox Fox. Luna 765, controle Nova 21, aeronave 35. Controle Salvador, bom dia, com a 765, informação mais. Com 765, desse mantém 050, na chegada a Man, guarde LS X-Racing Glide. Com as 1.200 metros impraticáveis. Ajuste padrão, 1-0 no 3. Ok, 050-63, solicito a RNAV, 1-0 com a 765. Gente, RNAV é prevista após toque, vá para o Serra Vita 366, tá, gol no 765. Prossiga, né, escuta. Por gentileza, olhe em direção à Torre Salvador e confirme se consegue avistar a luz da... A pistola de luz. Sente grato. Agora em 1-2-1 desse mal 9, solo aos 4-8. 3-9, obrigado. Vitor Fox Fox, tá visual com tráfego a 500 pés? Afirmativo, agora visual com helicóptero a 500 pés, o Fox Fox. Seguinte, condições de estabelecer uma comunicação bilateral com o mesmo? Já foi tentado em frequência livre e sem sucesso, senhor. Vitor Fox Fox. Tem que manter Itapuã em aguarde. Aguarde Itapuã. Aqui é com novembro, pouso autorizado na 1-0. Vento 1-5-0 graus com 8 nós, cabeceira deslocada, primeiros 1-2-0-0 metros. Aqui é com novembro. Obrigado. Bom, gol no 765, interpretando pequenos desvios à direita e vindo para massagem. Gente, autorizados de bicho. Helicóptero nas proximidades de Itapuã, na escuta do Vitor Fox Fox. Escuta da torre, helicóptero na escuta da torre. Não tá na escuta da torre não, ele já passou, agora vai tá cruzando o eixo da 35 agora. Da 107, né, eixo de decolagem. Vitor Fox Fox tem contato com o mesmo? Negativo, não consegui estabelecer contato nem na frequência livre, nem na frequência da torre. Caso haja necessidade, haverá possibilidade de espera. Estou no 765. Sente o 765. Até saber qual é a intenção desse traço. Ele vai pousar no 17 para prosseguir para o 10, ok? Sente, você está se referindo ao helicóptero? Afirmativo. Se não me engano, ele está sentindo o par do porte, né, amigo? O azul 4106, tá próximo, Juliette. Juliette, portão 08, azul 4106. Juliette, portão 08, 4106. O Uno, livre primeira direita e chame o solo em 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, Mike, talvez. Tenente Liz, chame só agora em 2.9, Mike Eco November. O Torre é o Victor Fox Fox. Oi, prossiga. Se o senhor autorizar uma base pela direita da 1-7, mantém separação do tráfego e pousa completo, Victor Fox Fox. Sim, está autorizado então e reporte cruzando o eixo da 1-0, ok? Está autorizado base pela direita da 1-7. Autorizado, reportará cruzando o eixo da 1-0, muito grato, Fox Fox. Prossegue Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 316. Linete Quebec Kilo para Vera Cruz, confirme o pátio à pista que decola. Decola na 17, está no pátio. Ele está. Gente, aguarde cópia, Linete Quebec Kilo. Ok, né? Fechando. Cruzamento 1-0, reporte para tirar a base para 1-7. Vai reportar uma semi-base pela direita já direta, senhor. Victor Fox Fox está um pouco deslocado da perna do vento. Sequência. E estava fazendo comunicações, um helicóptero já prosseguindo para pouso. CF4000 autorizado. 1368, para a base da direita, da 1-7, Victor Fox Fox. Autorizado pouso da 1-7, vento de 1-30 graus, 0-3-2. Livre pouso do 7, Fox Fox. Então, Juliette Quebec, que o cópia. Afirmativo, né, Júlio? Autorizado, Vera Cruz, 1000 pés, decola da pista 1-7, com curva à direita, corredor axé, frequência do controle 1-19-35, transponder 0170. 0170, no transponder, decola na pista 1-7, com curva à direita, após a decolagem, subindo para 1000 pés, chamando o controle 1935. Pode sim, confirme o POB, Juliette Quebec Kill. 01. 01 para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.12, tem um bom voo, Juliette Quebec Kill. Juliette Quebec Kill, prossiga. Tá no passo. Tente manter a posição. Vitor Fox Fox, chama agora 56, vai para 5. Porta pista livre. Jet Quebec Kill informa o tráfego que vai ingressar para o pátio 5. Após o mesmo estacionar, seu autorizado seu táxi até o ponto de espera da 1-7. Reporte para ingresso. Afirmativo, aguardando a 1-9. 765, chame Torre agora, frequência 118 decimal meia, Gol no 765. 181, 765. 684, eu sei. Oi, Salvador, Gol 1765. 1765, continua a aproximação, reporte no CRB 372, baixado travado. O ajuste é no 0, no 3, no momento, cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros. 7, opera 372, estabilizado, 7 da 1200 metros, 1765. Sem regras de voo visuais, ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 120 decimal 3. Caso negativo, chame mais próximo. Na mesma frequência, Bravo Vitor Oscar. Após o próprio Bravo Vitor Oscar. Autorizado, presente. O vento de 130 graus com 5 nós. Yes. 765, vamos para a sua agora, decolando da 17, ok? Da parte da interseção, não interfere na sua aproximação. 7 ou 765. Quebec, ele decolava 00, controle agora 199, esse motor 5, bom voo. Ele, obrigado. Controle, Juliette, Quebec, quilo. Juliette, Quebec, quilo. Mantém as regras de voo visuais, altitude de 1000 pés, Juliette, Quebec, quilo. Quebec, quilo. Solo 02, direita, solo em 121, desse monóstico. 219, 5, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, boa noite, 765. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, deslocada 1-1200 metros, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-19-35, transponder 5051. 390, Upper Whisky 58, Recife. A 1-0 está deslocada 1200 metros, após decolagem, curva à esquerda. Puca, Aracaju, 1935, controle. 5-0, 5-1, transponder. Correction, pronto, portão 05, GON 260. Vamos lá, GON 260. Olha o Juliette, cadê aqui, Kilo? Aqui, Kilo, mantém o corredor racional no meu pé, você pode ir no farol do mar. Kilo, transição tá 3/3, mais ou menos. Comandante Danilo. Tá escutando. Aqui, não há tráfego reportado no setor, frequência livre para coordenação 2345 até o retorno, cadê aquilo? Vai aquilo, muito obrigado. Bom dia. Controle perseguido em 109.